porque sou verdadeiro. Nossos versos vão contar como foi um cordeiro. Dói no coração, irmão, só de falar. Quando eu vi, assisti Jesus se rastejar. Condenado, humilhado, sofrendo o tempo inteiro. Chamado de mendigo, filho de um carpinteiro. Traído com um beijo pela droga do dinheiro. 30 prata fez Judas entregar. Nosso guerreiro não livrou das chibatadas dada pelos fardos, porcos não tinham dó. Só davam risada enquanto o sangue escorria pelo rosto do meu rei. Pique Pedro na missão te negou, foi 3 vezes. Cristo fez cego enxergar, deficiente andar. Veio à terra, foi pro céu, pros demônios invejar. Lucifer tá na favela, provocando a guerra. Nos barracos, nos botecos, entre becos e viela. Tá de terno, de gravata, distribuindo arma pros moleques se matar. Se afundar numa bala, falta paz, falta amor. Aqui falta compaixão, só não falta nossa fé, nem Deus no coração. E no mundão tem podridão, tem mano tipo cão. Vai lembrar do Senhor quando tiver na escuridão. Mal sentimento, lamento, as lágrimas correndo. O céu escureceu quando sentiu Jesus morrendo. Acorrentado, arrastado pra ser crucificado. Carregando uma cruz pra pagar nossos pecados. Sei que um dia vai voltar, poucos vão se salvar. Vão sentir, vão sofrer, vão tentar se matar. Pois no reino do céu quero ter a minha alma. Alerta 21, vivendo o tempo da graça. Confio no Senhor com louvor, rei dos reis. Me proteja com as palavras do Salmo 23. Aqui falta amor, que não falta é pecador. Tire a primeira pedra, quem nunca que errou? Quem nunca que errou? Quem nunca que errou? Como fogo enviado pelo Pai, pra ungir os escolhidos, trazendo amor e paz. Veio pra resgatar, pra lutar ao seu favor, enxugar as lágrimas, aliviando a dor. Ele veio pra plantar, restaurar as feridas, mostrar pro homem mau que Jesus é a vida. Veio pra converter o pobre louco, pecador, fazer do assassino no altar um pregador. Faz dançar, faz pular, faz falar em mistério. Cura os enfermos sem aplicar remédio. Ele é a esperança, te faz sentir criança. Te dá sabedoria, te livrando das ganâncias. Testifica por você o dia do juízo. Te guia no caminho que te leva a Jesus Cristo. Ele veio como fogo, veio como fogo, pra colocar por terra toda a maldição do joio. É o Espírito de Deus que desceu pra te salvar, trazendo amor e paz, e também nos consolar. E também nos consolar. E também nos consolar. Quem me diz quem é esse bico de Nazaré com o vulgo Jesus Cristo? No manto, no mistério, do inferno pro céu. Aí Fernando faz no rap, desempenha o seu papel. No manto sim, pois nasci, irmão. Eu tô no jogo, nem morto, nem frio. Nós concorda e forma o fogo. Jesus me alertou, usou. Você também, tempo certo, resgatou. Hoje sim me sinto alguém. Lá atrás ficou do louco, morto, sem reação. É do inferno para o céu, alimentado pela unção. Aí Cadu, pela fé, me diz como cê tá. Tudo certo com você, tudo certo, rapá. Tamo aí no corre, devagar e sempre. No rap é nós, de nós, pra nossa gente. Quem me vê, sabe do que, se não que o bico diz. Fala bem, faz fofoca, mas não quer me ver feliz. Sei quem é Jesus, sei da sua missão. Pra ele te perdoar, tem que liberar perdão. Mata, mas não morre, não quer se envolver. Tô bem, amém, pra quem quiser saber.